Você está ouvindo o Mexidão Cast. Welcome! O podcast do Mexidão Rocks. Mais um Mexidão Cast, o número 78. Hoje vamos começar uma série aqui no nosso site. Vamos falar um pouco sobre teorias da conspiração. Hoje, em específico, vamos falar um pouco sobre o 11 de setembro, a morte do Bin Laden, algumas teorias que rondam as interwebs por aí. Eu sou o Thiago Mendes, estou na presença do meu amigo externo. Se eu falar que eu quero ver sangue pegar mal, eu quero sangue. Pega mal. Pega muito mal, e pegando mal temos também aí na presença do meu amigo Iago Coutinho. Eu não entendi o que ele falou. Cara, eu acho que tem uma van preta parada aqui na minha casa, velho. Olha aí, uma van preta, tudo a ver com o nosso assunto de hoje. É hoje. Hoje nós vamos conspirar. Conspiracionistas conspirarão junto conosco hoje. Ui. Olha eu falando difícil, hein? Ei, peraí, para tudo. Aqui é o Iago e temos um recado muito importante para vocês. Mas não saiam daí, já o Mexidão continua. Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br. E aí, anotaram o recado? Nós contamos com vocês. Meu amigo externo. Sir, yes, sir! Sim. Antes da gente começar, eu acho que valeria a pena a gente explicar para os nossos ouvintes o que são essas teorias malucas, algumas vezes dadas como malucas, né? O que é essa teoria maluca? O que é uma conspiração, Thiago? A teoria da conspiração, também, conspiracionismo, é qualquer teoria, meu amigo, que explica um evento histórico ou atual, resultado de um plano secreto, maquiavélico ou não. Muitas vezes composto por uma sociedade secreta ou por um governo sombra. Sabe o que isso me lembra? And here we go. Não sei se você já viu aquela Angela Bismarck soletrando maquiavélico. Cara, nunca vi. Não. Nunca viu, não. Vamos botar o link aí pro pessoal acompanhar depois. Bicho, é muito engraçado, cara. Olha aí. Vai lá. O que acontece é que muitas vezes essas teorias, elas são ridicularizadas por causa de um ceticismo exagerado, né? E também por causa da falta de evidências. O termo conspiração é muitas vezes associado de forma depreciativa, a tentativa de descentralizar e descreditar uma dada certa crença como bizarra, irracional, falsa. Então isso quer dizer que é uma maneira de tirar os olhos das pessoas em cima de um assunto sério, né? De uma forma em que todo mundo fique descrente daquilo. Exato. Tá certo. Sou foda. Sou foda. Que é aquele negócio, né, cara? Você tem um evento, aí esse evento, às vezes, mal explicado, e geram várias teorias, principalmente internet. A internet é cheia dessas teorias. Por falta de provas, acaba sendo dado como falso, como chacota, muitas vezes até zoado, até nos próprios filmes de Hollywood. Mas são teorias que, se for parar pra analisar, tem mais sentido do que a verdade, que comparam, né, na verdade. Exato, porque quando você deixa de olhar com esse olhar superficial e olha mais a fundo, você percebe que a teoria, no geral, ela faz sentido, né? É verdade. Essas teorias, na verdade, elas normalmente são criadas por pessoas um pouquinho mais atentas do que a maioria, né? É, atentas aos detalhes, inclusive. Isso, exatamente. Agora, é engraçado o seguinte, é que quando a gente chega até uma teoria da conspiração, a gente fica pensando o seguinte, caramba, como é que eu não percebi isso antes, entendeu? É uma coisa verdade. É, muitas teorias envolvem OVNIs, seres sobrenaturais, e por aí vai, né? É bem engraçado, eu tava... A última teoria que eu tava lendo esses dias, não é um assunto de hoje, a gente vai poder falar disso mais adiante, vai depender de você, meu caro ouvinte. O poder é de vocês! Dê sua opinião sobre essas teorias. É de que o pé grande, meu caro externo, seria, na verdade, um ser de outro planeta. Olha aí. Não sei. Olha, eu já vi muita coisa sobre o pé grande, já corri atrás... Já vi algumas informações bem bacanas, alguns vídeos até, muito bons. Cara, mas sendo de outro planeta, não sei se eu poderia dizer isso. Olha aí. Deixaram o Chewbacca aqui na Terra. Olha. Você acha que está seguro e vivo? Você já está morto, todo mundo está, ele está, você está, todos vocês estão, isso tudo aqui vai sumir. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as teorias que envolvem o ataque de 11 de setembro. Aconteceu-se que em 2001, no dia 11 de setembro, os Estados Unidos foi alvejado por dois grandes aviões nas Torres Gêmeas do World Trade Center. Esse foi dado como talvez o maior ataque terrorista da história, né? E mudou toda a ótica em cima dos ataques terroristas e... Cara, é talvez a história mais mal contada dos últimos tempos, né? É incrível isso. São dois aviões nas torres e um suposto avião no Pentágono, né? Vamos por partes. Vamos começar pelo Pentágono, porque Pentágono... Não. Vamos começar de outra forma. Primeiro, eu acho que 11 de setembro todo mundo lembra o que estava fazendo no momento em que as Torres Gêmeas foram atacadas. Verdade, é a primeira coisa. Meu amigo Thiago, você estava fazendo o que no momento? Cagando não, né? Não. Com a mãozinha na água? Não, né? Não. Eu tinha acabado de chegar no serviço, cara. Eu entrei para trabalhar, na época eu ainda trabalhava com malharia. E quando eu liguei a máquina de tecelagem, deu no jornal que um avião havia batido em uma das torres, né? Então, quando eu liguei a televisão, o primeiro avião já tinha batido. E tava online, olha pra você ver o que tem. E eu tava ao vivo na hora quando o segundo avião bateu. Então, foi um choque, que foi bem... Era uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Você, externo, o que você tava fazendo na hora? Cara, eu me lembro muito bem, porque nem tem tanto tempo assim, né? Ainda vai fazer 13 anos agora em setembro, né? Mas eu, na época, trabalhava numa agência de produção de vídeo e eu tava editando um vídeo, né? E trabalhava com dois monitores, três TVs e tal. E aí, uma das pessoas que trabalhava nessa agência comigo, que era um cinegrafista, ele tinha morado nos Estados Unidos por muito tempo e tal. Então ele entrou, assim, desesperado, com o olho arregalado, cara. Foi uma coisa assim, que até me assustou assim, quando ele entrou na sala, né? Uhum. Aí ele falou, liga a TV rapidinho. E aquele monte de televisão na minha frente, né? Qual que você quer que eu ligue? Não, brincalhão. Isso é um fanfarrão, chefe. E qualquer uma, ele começou a procurar controle na moto, meteu o dedo na televisão. Dá pra ver que o cara tava assim, meio perturbado, porque ele tem parentes lá, sim, né? Então eu comecei a ver tudo ao vivo também, cara. Tinha acabado de bater o primeiro avião na primeira torre, e os repórteres estavam lá e tal. E aí ele comentando, né? Pô, cara, bateram um avião na torre agora e tal, o pessoal não sabe o que tá acontecendo, tudo mais, não sei o quê. Aí eu tava olhando aquilo ali e eu vi o segundo avião batendo. Aí eu falei, pensa, foi desse jeito aí? Aí ele olhou assim, ué, eles estão mostrando replay do avião batendo na torre? Uhum. E aí que depois ele se tocou que não, cara, era a segunda torre que tava sendo atingida. Foi bem sinistro mesmo. Pensou, você, Iago, o que você tá fazendo no momento, você lembra? Cara, logo de manhã, quando aconteceu, eu não fiquei sabendo. Fiquei sabendo pelo meu avô, quando me foi buscar na escola, porque na época eu tinha só 8 anos. Uhum. Aí eu cheguei em casa, assim, eu era acostumado a ver desenho, e só tava, todos os canais só tinha isso. Só tinha as torres pegando fogo e tudo mais. Se eu não me engano, já tinha atingido o segundo avião. Olha aí. Quando eu cheguei em casa, já tinha atingido. Mas eu lembro certinho o que meu avô disse, onde que eu tava. Se eu não me engano, acho que era por volta das 10 e pouco da manhã. Era, né? entre 9 e 10 horas da manhã, mais ou pois menos. Pois é, mais ou menos do horário, foi isso mesmo, cara. E ficou o dia inteiro isso aí. Eu lembro que lá na agência a gente trabalhou mais esse dia, a gente ficou acompanhando lá o negócio o dia todo. Foi um evento, assim, que o mundo parou, né, pra prestar atenção. E o Iago comentou agora que foram, como foi mais ou menos, né? Eram dois aviões, cada um acertou uma das torres gêmeas, o Trade Center, e um terceiro avião que teria acertado o Pentágono. E aí, por que eu quero falar primeiro sobre o Pentágono? Porque é engraçado, porque o avião que acertou o Pentágono, Iago, sabe dizer qual foi? Foi um 757 de 60 olha toneladas. Aí. E o que é mais engraçado nesse avião, nesse acidente com o Pentágono, Iago, você que comentou? O mais engraçado é que você tem o fogo, tem buraco, tem a cratera, mas não tem destroço, não tem avião. Unbelievable. Não, calma aí, não. Como assim não tem avião? Me explica isso aí. Bom, pelas fotos que eu vi, você não tem destroço, você não tem pedaço de cabo, você não tem trem de pouso, não tem banco, não tem nada na cena. Mas o avião não poderia ter sido pulverizado, não? Virado pó? Mas se você vê bastante fotos de acidente, você vê que quando bate, vai destroço qualquer contenado, não fica exato concentrado num lugar só. Pô, mas não podia ter vindo a prefeitura e ter tirado o avião rapidinho, não, cara? Como é que é? Ah, sim, com certeza, do mesmo jeito que a prefeitura pode ter ido lá e explodido tudo. O que acontece é que não teve nenhum vestígio de destroço do avião encontrado, assim, que fosse significativo, né? Isso é muito bizarro, né? E o 757, ele é um avião muito grande. Agora você pensa comigo o seguinte: o camarada se dispõe a fazer um seriado de TV, tá? E coloca um avião inteiro numa praia, destruído, cara. E aí um avião bate no Pentágono, eles não acham nem uma rodinha, velho. É, engraçado. Caramba, né? É estranho não, isso. Não assistem televisão, né? Não tem o costume de assistir. Até tem uma brincadeira, né, em um dos vídeos. Tem um vídeo muito bacana sobre esse assunto. 11 de setembro é a maior farsa da história. Scriptease.vlog. E ele faz um comentário muito interessante, que aqui no Brasil a gente tem muito acidente. O brasileiro está acostumado com grandes tragédias de avião e a gente sabe, né, que sempre que tem um acidente desse, sobra pedaço de avião para tudo quanto é lado. E não ter nenhum trem de pouso, nem a cauda do avião no lugar, foi no mínimo estranho. E ainda mais pela velocidade que o avião bateu, né? Devia ter destroço até na Cochinchina. Exatamente. Uma das teorias que circulam é que, na realidade, o Pentágono teria sido atingido por um míssil americano. Eu ouvi isso há muitos anos atrás, uma informação semelhante a isso aí. Agora, cara, eu acho que é meio impossível, porque os mísseis hoje em dia são inteligentes, entendeu? Sim. E também não existia nenhum risco real ali próximo que justificasse alguém disparar um míssil. Quer dizer, foi um amigo, né? Sim. Não tem essa justificativa, né? Então, o que acontece é que uma das coisas que justificariam o ataque ao Pentágono é que o governo teria informações de uma dívida para uma fábrica de armas, né? E o ataque do 11 de setembro, todo mundo sabe que justificou algumas guerras depois, e quem acabou vendendo as armas foi essa empresa. Essa é uma das teorias que gira em torno do porquê desse ataque. O que acontece, na verdade, é que todo ataque de 11 de setembro teria sua justificativa na invasão a Israel, aquela questão do petróleo, que os Estados Unidos ganhou muito dinheiro com essa brincadeira depois. Israel não, Iraque, desculpa. De qualquer forma, isso aí ficou muito claro. Não precisa de nenhuma teoria da conspiração para a pessoa perceber que o que eles queriam era um motivo. Uhum. E aí, segundo a teoria, eles mesmos produziram o motivo para poder pegar o petróleo, né? Que era justamente o que eles queriam. A gente vai chegar lá com calma ainda. Você acha que está seguro e vivo? Você já está morto, todo mundo está! Ele está, você está, todos vocês estão! Isso tudo aqui vai sumir! Eu sei o que vai acontecer e vai acontecer! Houve no total 2.996 mortes, né, no atentado todo. Tem algum número específico de mortes no Pentágono? E no Pentágono tiveram 184 mortes. Olha só. É um número alto, né, cara? Na verdade, se você for contar com o restante, foram 2.996, porque só tiveram 100 no Pentágono? O pessoal lá já estava sabendo que ia ter o ataque? De qualquer forma, a foto mostra um ponto de impacto muito pequeno, cara. Inclusive, como o Iago falou, não tem os destroços do avião e tal. E uma das teorias de que aquilo ali foi forjado é justamente porque esse ponto de impacto é menor do que qualquer avião comercial poderia ser. Olha aí. Ainda mais um avião de 60 toneladas com passageiros, né? Pois é. Exatamente, né, cara? Então, tudo indica que isso realmente teria sido forjado. O Pentágono não teve destroço, a zona de impacto é menor do que seria o tamanho do avião, menos mortes do que em todo o ataque, então já fica estranho por aí, não é? Sim, com certeza. Sim. Como se não bastasse, vamos agora para um ponto interessante, que é os ataques às Torres Gêmeas, né, cara? Dois aviões atingem praticamente o topo dos prédios. Alguém tem uma curiosidade para falar sobre isso? Externo, você quer comentar alguma coisa sobre esses ataques, a forma como as torres caíram? Cara, olha só, o que aconteceu? Primeiro veio um avião, né, se chocou com a torre, e depois veio um segundo avião, se chocou com a segunda torre. Algumas coisas que foram relevantes para dizer que isso aí foi forjado é que havia muito metal derretido, né, na base da torre e tal, que acabou abalando as estruturas e tudo mais. Só que acontece, quando a gente constrói um prédio tão alto, né, o primeiro medo é que um avião possa se chocar com ele. Não precisa necessariamente ser um ataque terrorista, né? O simples fato do prédio ser muito alto já é um risco. Então, essas estruturas, elas são feitas para aguentar mesmo o impacto dessa forma. Exato. O choque de um avião nunca poderia ter derrubado uma torre daquela, entendeu? Que algumas pessoas que estudaram a situação toda chegaram a dizer que existia um agente ali que aquecia o metal a uma temperatura de 2.500 graus, que era o nanotermite. Então, quer dizer, a presença desse nanotermite foi encontrada depois, sugeriu o quê? Que aquilo ali tudo já tinha sido preparado para ser demolido mesmo. Sim. Entendeu? Outro fato interessante naquele acontecimento ali é que todo mundo que era judeu não foi trabalhar naquele dia. Olha! 1.100 judeus que trabalhavam nas Torres Gêmeas não foram trabalhar naquele dia. Outra coisa interessante, as primeiras imagens que foram postadas e gravadas foram, a maioria, por judeus. Olha, cara, isso aí eu não sabia. E para o nosso ouvinte ficar sabendo, a termite, né, no caso, ela é uma mistura de pó de alumínio com ferrugem. Isso. Aí ele virou óxido de ferro. Uhum. Isso daí é usado para soldar ou até mesmo derreter outros ferros. Olha, cara, que maneiro. Então, esse trem apareceu lá sem mais nem menos. Será que o avião estava carregando um monte disso? Não, e o que o Stern estava falando, que os prédios são preparados. E também o combustível do avião não atingiria a temperatura suficiente para derreter as vigas. É, até porque o combustível de avião, ele é mais inflamável que a gasolina comum, né? E ele evaporaria bem mais rápido. Pois é. Uma coisa interessante que o Externo comentou sobre os prédios já serem preparados para possíveis colisões é que em 45, olha quanto tempo tem isso, um B-52 bateu no Empire State Building, em Nova York. E ainda tá lá, inteiro, em pé. Inteiro. O prédio pegou fogo e tal, bateu também bem no topo do prédio, né? E o prédio continuou lá em pé. Um B-52, imagino eu, é bem mais pesado do que qualquer um desses aviões de hoje em dia, né? Em 45... Ele tem 83 mil quilos, ele... O peso total dele, né, seria 123 mil quilos e ele tem 48 metros de comprimento. Olha, imagina isso. Já tá errado, já tem uma coisa errada, né? O World Trade Center, ele mede idade com... Ele foi construído quando? A estrutura do World Trade Center, ela foi terminada em 87. Você vê que ainda era um prédio novo. Devia ter algumas coisas para terminar ainda. De repente, a parte externa, né? Uhum. Alguma coisa assim. Quer dizer, um prédio de 45, bem mais antigo, tinha mais tecnologia para suportar um impacto de avião bem mais pesado até. O pior é que não tinha. É. Né? É justamente isso aí que a gente está discutindo, né? Não tinha mesmo. O World Trade Center, ele não poderia ter caído só com o impacto do avião. Sim. Existem alguns vídeos mostrando agentes do governo, aliás, porta-voz do governo, falando que o que fez o prédio cair foi o calor, né, devido ao material de escritório inflamável e tal. A gente sabe que o calor pode abalar realmente as estruturas, mas não de um prédio que foi preparado para aguentar fortes impactos, entendeu? Olha aí. E se você observar em alguns vídeos, tem pessoas que tiraram fotos assim, e quando o prédio vai caindo, você vai vendo que andares abaixo, vários até, você vê uma pequena explosão saindo pelas janelas. Ah, sim. E um prédio daquele porte, se ele fosse cair por uma bala da estrutura na parte de cima, ele não ia cair certinho. Aquilo foi uma implosão controlada. Eles caíram perfeitamente. Quanto a isso aí, eu tenho até uma certa dúvida, porque o que acontece? O fato das janelas explodirem e sair aquele spray de fumaça e tal que a gente vê, eu acho que a pressão dos andares superiores pode causar aquilo ali. Agora, a maneira que o prédio desaba, isso aí realmente está muito claro que foi controlado, uma explosão controlada. Ele cai como um dominó, né? Sim, ele cai andar por andar, ele não chega num ponto que, perdeu a força e fica metade do prédio só, entendeu? Se fosse um desabamento pelo impacto, por uma explosão desordenada, ele poderia tombar de lado, né? Quem sabe até o número de vítimas seria bem maior. Uma outra coisa que faz parecer também que foi uma explosão controlada é a nuvem de poeira, né? Quando ocorre a explosão, a poeira do edifício, por causa da grande energia gerada, a nuvem de poeira ela se esvai mais. Então isso é um outro sinal de que seria também uma explosão controlada. Só um comentário aqui, só para deixar um pouco mais clara essa questão do derretimento do aço. Para conseguir derreter o aço são necessários 1537 graus Celsius, né? Um combustível de avião, ele vai chegar no máximo a 926 graus Celsius. E o nanotermite chega a 2200. Exatamente. Inclusive tem algumas fotos, né, da torre caída e parte da base em metal, que é aquela base central, né, é claramente derretida. Parece que alguns especialistas teriam encontrado vestígios de explosões nas bases também, né, cara? Sim, foi uma equipe de 8 pesquisadores. Eles foram liderados pelo professor Neil Herbert, da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Foi eles que encontraram também os vestígios de nanotermite na base da torre. Olha só, é muito estranho, é no mínimo estranho. A gente não tá aqui pra falar o que é verdade, o que é mentira, mas a verdade é que espanta a gente, né? Não, com certeza, porque se você para pra pensar o seguinte, vamos fazer um resumão. O governo americano já tava passando por uma crise de combustível já há muito tempo, uma crise energética. E aí o que eles fazem? Olha, o combustível que o Oriente Médio tá passando pra gente tá muito caro, né? Não tá compensando pra gente, e eles não querem abrir mão de fazer uma negociação e tal, a gente vai ter que tomar esse negócio deles aí. Só que se a gente chegar lá, força, o mundo inteiro vai entrar numa contra a gente, aí tem a ONU e tal, não vai dar certo. Vamos fazer uma coisa então. Vamos pegar um bode expiatório, Bin Laden. Ok. Vamos botar a culpa de um evento muito grande nele, porque aí justifica a gente invadir o país, tomar conta lá e, consequentemente, assumir o poder do petróleo. Então, o que eles fazem? Eles juntam uma galerinha do Oriente Médio, né? Tanto é que nos destroços dos aviões, eles encontraram os documentos de dois desses camaradas, né, intactos. Cara, o trem pega fogo para derreter o aço do prédio e documentos ficam inteiros. Parabéns. Estranho, né? Oh. O documento dos caras é adamante, né? De adamante. Então, o que acontece? Aí, vamos pegar os aviões e tal, e aí vamos destruir o World Trade Center, né? Só que eu preciso do apoio de alguém com isso. Vamos pedir o apoio dos judeus, né? Pra a gente poder organizar isso de uma maneira melhor, já que eles estão mais próximos lá do Iraque e tudo mais. Então, os judeus que deveriam trabalhar em 11 de setembro não foram trabalhar. Ninguém morreu, que era judeu. Ok. Então, vamos matar uma galera ali pra justificar isso. Mas, pra não ficar uma coisa assim absurda, porque o Bin Laden não ia simplesmente derrubar duas torres a troco de nada, vamos forjar também um ataque ao Pentágono. Então forjava um ataque ao Pentágono, e aí, com isso tudo aí, eles fazem um entre aspas, né, um plebiscitozinho. Eles estão atacando a gente, o que vocês acham que a gente tem que fazer e tal? E aí a opinião popular vai de acordo com o governo. Vamos invadir, vamos detonar e tal, isso não pode ficar desse jeito. E aí eles invadiram e ficaram com o petróleo. Simples. tem uma teoria de que o Bin Laden também seria, na realidade, um agente da CIA, né? Sim. E que isso tudo teria sido pré-acordado antes mesmo. Dessa eu não sabia. É, tem essa teoria. Agora, eu particularmente acho muito improvável. Primeiro porque ele já tinha um histórico de terrorismo, não só nos Estados Unidos, mas, enfim, de ataques, né? E ele assumia a culpa, né? Apesar de que, inicialmente, nos ataques de 11 de setembro, ele não assumiu a culpa e ele não quis assumir, né? De repente, ele nem tinha nada a ver com isso, que é o que a teoria dessa conspiração diz, né? Que, na verdade, ele não tinha nada a ver com isso e era tudo armado pelo governo americano. Não, mas apareceu uns vídeos depois, um suposto vídeo dele falando que assumindo. Pois é, essa é a questão. Não era ele, era um sósia. Surprise, motherfucker. Se você vê uma foto dele e esse vídeo, você vai ver que não é a mesma pessoa mesmo. É bem diferente, o nariz, tudo, cara. O nariz é muito diferente, a boca, a barba, cara, é muito diferente, cara. Assim, pra quem não conhece o cara e fala que é ele, beleza. Passa batido no vídeo, então, rápido, entendeu? Mas você, fazendo comparativo, você percebe que não é ele, cara. Bacana você falar isso. Que então, na verdade, parece que os Estados Unidos quiseram mesmo ocupar ele por causa disso. Sim, sim, justamente para justificar o fato da invasão, né, ao Iraque, aquela coisa toda, e tentar o combustível, cara. O objetivo principal sempre foi esse. Porque a gente sabe que os Estados Unidos já vem de uma crise de combustível há muito tempo, cara. Tanto é que há pouco tempo atrás mandaram pesquisadores aqui no Brasil para ver como é que a gente produzia o metanol, o nosso combustível verde, a base de mamona e tudo mais. Então, hoje eles têm uma tecnologia semelhante para produzir álcool, que é aí que a gente faz com cana de açúcar, né? Lá eles têm uma tecnologia semelhante para fazer a partir do milho. Só que o que acontece? Eles não podem usar o milho para poder fazer isso, porque o milho é como se fosse o nosso arroz aqui, entendeu? Tá no prato de todo mundo todo dia, cara. Então eles teriam que fazer o seguinte: a gente vai ter que deixar de comer para poder dirigir. Verdade. Entendeu? Enquanto aqui no Brasil, não, a gente não come cana de açúcar. Sabe, a gente pode fazer combustível com açúcar, a gente pode fazer combustível com mamona. A gente não come nada disso. Verdade. Entendeu? Só um adendo aqui. A gente falou no início do cast que foram 3 aviões, mas na verdade foram 4, viu? Isso. Ele foi derrubado. Teve um voo 93 da United Airlines, né? Que parece que teve revolta dos passageiros e o avião foi derrubado deliberadamente. Mas o que aconteceu com ele foi o mesmo que aconteceu com o avião que caiu no Pentágono. Não teve destroços. Até algumas teorias dizem que os destroços se espalharam por quilômetros, mas não encontraram nada. Ah, mas é muito improvável, cara, porque os destroços de um avião são peças muito grandes, entendeu? Mesmo que tenha se espalhado por 50 quilômetros, cara, você vai achar uma peça aqui, outra ali. Acharia. E os corpos também, né? Também, entendeu? Existe uma teoria até, inclusive, de que, na verdade, esses tripulantes saíram inteiros, entendeu? E eles forjaram só o local da queda. Tanto é que lá também, se você ver as fotos, não tem nenhum destroço de avião também. Agora me diz, se eles saíram inteiros, onde eles estão agora, hein? Pois é, essa é a questão. Mas se o camarada chega pra você e fala, olha só, eu vou te dar uns 20 milhões se você sumir no mapa, vou trocar seu nome e você vai ficar de boa morando lá na Bahamas. Uou! Você vai abrir a boca pra alguém? Sabendo que você pode morrer se você abrir a boca e você estando rico e numa boa ainda? Você não vai, cara. Não vai. É muita coisa que indica o contra, né? Que não houve o ataque, na verdade. Uma outra coisa que muito assustou as pessoas, aqueles caras que têm um olhar clínico na internet, foi a reação do próprio presidente, né? George Bush. No momento que ele foi avisado dos ataques, ele não esboçou uma reação mais de surpresa. Parecia que ele já estava esperando aquilo. Ah, mas eu sempre achei ele muito apático, cara. Eu acho que ele é um camarada sem expressão mesmo, sabe? Sempre achei. Uhum. Isso da expressão também não faz muito sentido. Se não me engano, na hora que ele ficou sabendo, ele estava lendo um livro para as crianças numa escola, não era? Sim, sim. Até que se você for parar para pensar que está no meio de criança, né? Ele não podia gerar pânico, né? Claro. Isso. Com certeza. A verdade é que a família Bush gosta de uma guerra, né? E com os ataques do Trade Center começou aí a guerra ao terrorismo, que era tudo que era o que ele precisava. Aí vamos divagar um pouco, mas assim, vamos no mundo da fantasia. Uma das coisas que fala-se é que as notas de dólar já previam os ataques. Are you crazy? Pô, mas aí é viajante demais, cara. Isso é, cara. Eu vi umas fotos, cara. É, tipo assim. Mas é maneiro. É legal, é legal. Mas, cara, é viajante demais, bicho. Até também existem algumas coisas assim na Bíblia também, ou os textos que as pessoas dizem ter a ver com isso, que seriam briga entre dois símbolos grandes e tal, e que todo o olho de todo mundo veria. Então, quer dizer, que foi transmitido pela TV, o mundo inteiro acompanhou e tal. É, cara. É interpretação isso daí, né? Pois é. É complicado. Olha aí. É uma outra teoria, né? Que todos esses ataques, na verdade, seriam culpa dos Illuminati. Essa aí... Tudo é culpa deles. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa também, mas aí eu acho que já é meio forçado, porque... Que interesse que eles teriam nisso? Porque isso é claramente um interesse econômico, entendeu, cara? Sim, é um interesse, mas eu vejo mais como um interesse econômico. Mas uma curiosidade é que o jogo de RPG... Illuminati, a Nova Ordem Mundial, lançado em 95, teria previsto os ataques do 11 de setembro em suas cartas de jogo, que traziam ataques terroristas ao Torres Gêmeas e ao Pentágono. Interessante. Aí eu já não... Interessante. Apesar de que eu acho que quando você constrói tem uma construção desse porte, você já se torna alvo, cara. Então, assim, é meio que previsível, entendeu? Se a gente for parar pra olhar no histórico dos Estados Unidos, os Estados Unidos fez por merecer ter uma retaliação dessa. A verdade é essa. Também tem isso. Controla tudo, quer mandar em todo mundo, é a maior economia porque impõe isso mesmo, chega no terreno dos outros e toma petróleo, não tem esse negócio com eles não. Pois é. É, tem esses dois lados, né? É, então, se você for parar pra pensar, parar assim a fundo mesmo, os Estados Unidos merecia, sim, a retaliação, fez por merecer. Talvez não hoje em dia, mas antigamente o histórico dos Estados Unidos é um histórico de guerra, é um histórico de quem quer... Quem não lembra do Vietnã? Guerra que eles até perderam, né? Sim, pois é. Enfim, a gente falou um pouco a gente falou dos ataques do 11 de setembro, falamos de várias conspirações, mas o que acontece é que isso teve um resultado, né? A caça mundial ao Bin Laden. Alguém quer falar alguma coisa sobre a morte do Bin Laden? Cara, olha só, logo depois dos ataques, começou essa caçada aí, como você falou, e eu me lembro que durou muito tempo, cara. Ele morreu no dia 2 de maio de 2011. Exato, segundo informações. Então, aí o que acontece? Eu cheguei a acompanhar no início as informações e tal, mas depois eu perdi o interesse, cara, porque ficou muito claro que os Estados Unidos só queria mesmo o petróleo, entendeu? E tava naquela lenga-lenga toda, sabe? De, a gente vai pra tal lugar, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, e soldado morrendo o tempo todo, cara, entendeu? Os Estados Unidos investindo, morreu muito soldado. Os Estados Unidos investindo uma grana violenta nisso aí, financiando uma guerra idiota, cara, contra ninguém, porque lá não tinha pessoas preparadas para uma guerra, não do lado americano, do lado do pessoal do Oriente Médio. Não tinha ninguém preparado, cara. Quando eles matavam os soldados, era com mina, era com explosivos de grande porte, matavam 20, 30 de uma vez. Então, cara, não tinha ninguém para partir corpo a corpo para uma luta. Entendeu? E foram 10 anos, né? Morreu muito soldado. Foram 10 anos. Morreu muito soldado americano também por questão de terreno. Eles não estão acostumados. Conhecia o terreno, eles não. Seria como eles quererem lutar com a gente aqui na selva amazônica, cara. A gente não precisava nem mexer uma palha, eles iam morrer sozinhos, entendeu? Então, cara, eu perdi o interesse quando fiquei sabendo que o Bin Laden foi encontrado numa caverna. O que eu ouvi muito foi que nem sabiam se era ele mesmo. Cara, não sei. Pra mim, se falarem que o cara ainda tava vivo, que nem era ele, ou que pegaram um cara qualquer que falaram que era parecido, eu acredito. Uma boa. Então, acontece que no dia 2 de maio de 2011 foi feito um ataque, né, a uma casa lá no Afeganistão. E teria encontrado, né, o líder da Al-Qaeda teria sido morto nesse ataque. Isso. Cara, o que acontece é o seguinte, o que parece que eles realmente tentaram encontrar ele a todo custo. Ficaram 10 anos procurando o cara. Depois de 10 anos não encontraram, vamos fingir que nós matamos o cara e vamos acabar com essa história. Porque entraram na casa do cara, mataram um monte de gente lá dentro e não tem foto de corpo de ninguém. É, até saiu uma foto na internet aí, mas depois de um tempo desmentiram, né? Não, provaram que era montagem, isso, né? E isso aí também se deve ao fato de que a dívida dos Estados Unidos estava ficando absurda com a guerra, cara, entendeu? E aí teve aquele problema da bolha imobiliária, né? Então, cara, foi uma coisa que não teve como. Eles tinham que parar aquilo o mais rápido possível, entendeu? E também já tinha a comoção nacional, né? Que os parentes dos soldados que estavam lá estavam começando a pressionar o governo. Ó, meu filho tá lá, quero que traz o cara de volta. E tudo mais, vocês não resolveram nada, estão lá nesse tempo todo, não deu em nada. Quero que trazer de volta enquanto ele tá vivo, porque tá morrendo gente todo dia, cara. É, deram uma desculpa, né, que seria por questões religiosas, o corpo dele seria atirado ao mar. É, seria... Aí, como não saiu foto de corpo, não saiu foto de nada, tiraram aquela foto lá do que seria o pessoal ali da cúpula assistindo a invasão através de vídeo. E aí vem de novo a questão, né, da tecnologia de hoje em dia. Gravaram a questão e não quiseram dar provas de que aquilo era verdade, então ficou meio suspeito, né? É, a desculpa que eles deram era que pra não alarmar, não colocar mais lenha na fogueira, né? Porque mostrar o cara morto lá ia piorar as coisas. Ia insultar, né, o pessoal lá, da Al-Qaeda. Então, aí acredite-se, né, que depois que ele foi morto, ele foi levado pra já lá na Bag, no Afeganistão. E que aí eles tiveram alguns métodos pra identificar o corpo, que Bin Laden ele tinha 1,93m de altura, e o programa facial, de reconhecimento facial que eles tinham, chegou a 90, 95% de certeza. E fizeram os exames de DNA também pra confirmar. Existem pessoas que ficam medindo a popularidade do governo. Eles sabem que a popularidade do governo deles não tá boa, então eu acho que foi um tiro no pé. Se eles tivessem mostrado pra galera, ó, tá aqui, o cara tá morto, esse aqui é o cara, a gente matou, mesmo que fosse o sósia, coitado do sósia, eu acho que teria sido melhor, teria pegado melhor e teria dado, teria tirado essa cara de farsa desse ataque, entendeu? Então eu acho que eles foi mal, muito mal bolado também. Cara, tipo assim, foi uma operação desastrosa, né, cara? Eu acho que vamos levar do fato de que tudo isso aí tinha sido armado pelo governo desde o início. Então, quer dizer, se ele desloca os soldados dele pro Oriente Médio, pra essa operação toda, que foi uma mega operação, e dura 10 anos, não faz sentido nenhum, cara. Seria muito mais inteligente eles ficarem lá uns 2 anos, não achamos o cara, vamos criar novas regras aí pra gente poder evitar terrorismo aqui dentro, vamos fazer patrulha lá frequentemente, vamos nos aliar aos países próximos. É simples, bicho. Você acha que 10 anos não foi tempo suficiente pra eles pegarem tudo que eles queriam de lá, o petróleo e tudo mais? Não tô nem falando questão do petróleo, tô falando questão de dar um fim no Bin Laden. É, sim, se eles quisessem, eles teriam dado um fim faz tempo. Pois é. Coincidiu de acharem o Bin Laden exatamente na época da desocupação dos Estados Unidos, né? Isso. Ah, mas aí é que tá. No segundo ano já falavam em desocupar. Aí ficava sempre enrolando. Por isso mesmo que eu cheguei a comentar. Houve aquela comoção nacional, os parentes queriam que os soldados que estavam lá voltassem, cara. Entendeu? Porque tava morrendo muita gente. Eles sempre falavam, não, a gente vai ficar só mais 6 meses. Vamos fazer uma operação mais 3 meses. A gente teve uma pista. Vamos ficar aí mais um pouco pra poder achar o cara e tal. E, no entanto, só foi enrolando, entendeu? Enquanto isso, eles foram ganhando. Foram tirando grana, né? Exatamente. É. O que a gente pode falar sobre o ataque é que a gente não tem como afirmar o que é verdade e o que é mentira, né? O fato é que a gente não tem como afirmar o que é verdade e o que é mentira. O que aconteceu foi que o ataque existiu, sendo obra dos Estados Unidos ou obra da Al-Qaeda, seja lá quem for, os ataques existiram e mudaram a ótica do mundo, né, sobre os ataques terroristas. Meu amigo externo. Sim. Considerações finais, meu cara. Cara, o que eu tenho pra dizer sobre isso é o seguinte, os vídeos estão aí, a gente vai postar os links, algumas informações. É legal você ouvir o podcast e depois procurar saber e dar a sua opinião. Porque eu particularmente já tinha ouvido falar, estudei um pouquinho a mais para poder fazer a gravação e tudo mais. E eu realmente estou convencido de que não existem forma do governo americano negar que isso não é armado. Tá? Agora, se é culpa do governo americano, isso eu já não posso dizer. Mas que é armado, cara, tá muito claro que isso tudo foi armado. Pois é, cara, é foda, né? O governo americano pode ter sido culpado pela morte de milhares de pessoas. Considerações finais, meu amigo Iago Coutinho. Bom, eu concordo com o Externo, né, que tudo foi uma... tem tudo pra ser uma armação, mas muita coisa coincide também. Não podemos negar que pode ter sido mesmo um ataque, que se você for buscar detalhes, dá a entender que foi uma armação. Então, nós não temos que confirmar se foi armação, se não foi, mas vai ficar na dúvida. Um dia, quem sabe, daqui milhões de anos, a gente descobre. Olha aí. É para isso que servem as teorias, né? É para teorizar, né? Pensar sobre. Então, a gente não tem como afirmar. O fato é que tá aí. Existem vídeos, existem pessoas, opiniões de cientistas, especialistas em implosões. Tem um monte de coisa que leva a crer, sim, foi tudo armado, foi tudo planejado para que parecesse ser com o intuito de financiar essa guerra, de a empresa armamentista ganhar dinheiro, de os Estados Unidos conseguir o petróleo, que resolveria todo aquele problema financeiro dos Estados Unidos na época. Mas também é o que eu falei, se for olhar o histórico do país, ele teria todos os motivos para atacar os Estados Unidos. A gente não está aqui para provar nada, a gente é só um entusiasta. Ah, e algo sobre as implosões que eu esqueci de comentar. É muito estranho aviões baterem em pontos diferentes da torre e as duas caírem perfeitinho, né? Eu acho que uma das coisas que mais indica uma possível armação é a forma como os prédios caíram, né? O efeito dominó, caíram em andar após andar. Isso aí, pra mim, foi bem impactante. E aí, meu caro ouvinte, agora a palavra está com você. O poder é de vocês! Dê sua opinião, poste aqui nos comentários. Diga-nos o que você acha sobre os ataques. Se você tem alguma notícia, alguma coisa que a gente deixou de falar, alguma das teorias que nós deixamos de comentar aqui, posta aí. A sua opinião vai ser muito importante, porque vai ser a sua opinião que vai dar prosseguimento a essa série de teorias de conspiração. E se o nosso querido ouvinte quiser falar com a gente, através dos nossos e-mails, mandar lá suas teorias de conspiração, meu querido Externo. Bom, se a gente puder responder, né? Porque vai que o governo americano... Que eles espionam todo mapa, mundo, né? Já, a gente já sabe. A van preta tá aqui ainda. Pois é. O e-mail é mexidonrocks@gmail.com. Se o nosso querido ouvinte quiser falar de suas teorias conosco, meu querido amigo Iago, em nosso site... Você entra no www.mexidonrocks.com.br. Você vai na parte de casts e vai ter uma cast pra você comentar logo abaixo. Olha aí. Se o nosso querido ouvinte quiser falar conosco através das redes sociais, meu amigo Esther... A gente tá lá no Facebook, @mexidonrocks, e no Twitter, @mexidonrocks. Se quiser falar com você, meu querido amigo Iago, pode falar comigo no Facebook, @IagoCoutinho, ou pode falar no Twitter, @IagoGCS. Se quiser falar com meu amigo Externo, no Facebook, @Externo, e no Twitter, @Externo. Se quiser falar comigo, @ThiagoTemendes no Twitter, ou no facebook.com/ThiagoTemendes. Meios não faltam, meus queridos. Inscreva-nos, comente-nos e patrocine-nos. Olha aí, um abraço e até mais, galera. Falou, até a próxima. Até. A justificativa. Tem. Pode falar. Eu tô procurando aqui a parte que eu escrevi, cara. Pera aí, só um minutinho. Pode ficar tranquilo. Enquanto isso, eu quero dizer uma coisa aí. Scriptize, beijo na bunda e patrocina a gente. Patrocina a gente. O logzinho do cara é até bom, velho. Ele fala bem, eu gostei. Eu gostei do vídeo do cara também, ó. Pra você que tá ouvindo o podcast, a gente vai deixar o link aí do vídeo dele. Vale muito a pena, o camarada. Ele parece uma pessoa bem inteligente pela forma que ele fala, a maneira que ele expõe o vídeo. Vale a pena assistir, mesmo que você não acredite. Mas o importante é você raciocinar a respeito da situação toda, porque realmente foi tudo muito estranho. Eu concordo com o Externo que é isso mesmo, mas se for parar pra pensar, do mesmo jeito que tudo leva a ser uma conspiração, também pode... Nossa, falei bosta. Volta. Respira. Deixa eu pensar aqui que eu ia falar e baranei. Ah, tá difícil. Puxa o cabelo pra pegar no tranco, o cérebro. E se o nosso querido ouvinte quiser... Querer? Pô, fala de novo. Caralho, velho. A língua tá embolando. Pois é. É só pra você ver que legal. Eu entrei no G1 aqui pra ver o que tá pegando. Aí vem a notícia. Treinador de homens bomba explode turma de alunos por engano e mata 22. Você tá zoando. Calma aí. Como é que é isso? Treinador de homem-bomba? Não, ó, cara, eu vou te treinar. Você puxa o pino aí, enquanto eles vão me esconder atrás dessa placa de chumbo aqui, tá? E depois eu vou ver se você fez certinho. Vai lá. Puxa o pino, velho. Acabou.